E assim começa o episódio número 4 da terceira temporada de Agretsuko Mudança. Começa o episódio, que sempre todo começo de episódio é uma historinha à parte, né? A gente viu no outro a Fênico se engraçando com o unicórnio, então agora a Retsuko resolveu vender o videogame dela, né? Pegou o videogame, o óculos, o joguinho e levou pra loja de usados. Aí o vendedor, a porra de um gnu, safado, chega lá e grita pra todo mundo ouvir: ah, ela tá vendendo o meu namorado virtual 3.0, ui, ui, ui! Quanto é que tá valendo o meu namorado virtual 3.0, ui, ui, ui! É isso, na terceira, quarta vez que o filho da puta fala o nome do porra do jogo, ela dá um fúria, né? Caralho! Porra! Olha, sabe a impressão que dá? É como se ela estivesse indo, sei lá, de repente, numa loja de roupa íntima e o cara estivesse gritando bem alto que ela estava comprando calcinhas. A gente sabe que está comprando calcinhas, a gente sabe que se vende isso aí, não precisa falar tão alto. Não, não, é pior. Não, é pior. Ela está indo no sex shop e o cara está dizendo o tamanho do consolo que ela está comprando. É, talvez essa seja a mais apropriada, essa analogia. É. Mas o que a Retsuko faz com esse dinheiro da venda do videogame, dona Ana? Ela vai ajudar a bater na dívida que ela ainda tem com o seu amigo da onça, né? Né? E que, pelo amor de Deus, isso serviu de duas coisas, né? Serviu de pagar parte da dívida e dela parar de perder dinheiro à toa, né? É assim, aliás, acho que foi a melhor e a mais inteligente ideia que ela teve nessa temporada toda, né? Porque ela já se livrou de dois problemas. A melhor ideia é a seguinte. Não. A melhor ideia é a seguinte. Quando ela abre um canal de voz do death metal. Ah, agora sim. Vamos ao que interessa. A Retsuko começou a se dar conta de que ela não é a única pessoa nesse mundo que está de saco cheio de chefe, saco cheio de amigos falsos, saco cheio do universo de uma maneira geral, né? E que ela quer colocar isso pra fora. Então ela começa a dar aulas usando uma mascarazinha pra ela ficar mais ou menos com aquela cara que ela fica, né? Não, ninguém desconfia que é a Retsuko atrás daquela mascareta, né? Não, e ela nem troca roupa pra ficar com a outra. Não, ela grava lá no karaokê. Ela usa o karaokê como cenário. E ela começa a dar aulas de como você pode cantar daquele jeito death metal. Por quê? Porque aí você pode xingar bastante, as pessoas ficam tão sob o efeito da voz que não conseguem entender o que tá sendo dito. E aí vai toda a raiva pra fora e você desopila. É muito bom. E ela, o objetivo dela é ganhar dinheiro com os acessos, né, do YouTube. É, o YouTube genérico do desenho, mas a ideia é essa mesmo, né? É monetizar. Tá certíssimo. Uhum. Aí a Retsuko demonstra pra galera lá da banda como é que funciona a máquina de fazer broche, né? Ela mostra lá a maquineta de segunda mão que ela comprou e como é que faz o broche, e que custa 40 ienes e que ela vai vender por 400, o broche normal, e que custa 40 ienes pra fazer e que ela vai vender por 1.500, os personalizados com a foto do fã, né? Muito bem. Não, que ali no papo vai, papo vem, assim, de um lado eu tô vendo muito como funciona essa coisa dos idols, né? A gente sabe que o Japão tem umas coisinhas que elas soam muito estranhas aos nossos olhos, né? Aquelas máquinas de vender calcinha, para dizer o mínimo. Veja bem. E são calcinhas de desconhecidos. Veja bem. É. Japão, né? Aí, entre umas ideias e outras, assim, a gente tem um monte de camiseta que tá encalhada, né? Que a gente não vendeu. Ah, se a gente vestir as camisetas no show e depois vender, eu pensei, gente, estamos falando de Japão, vai ter venda, com certeza. Isso vai sair, vai desencalhar tudo. Minha filha, tem streamer que tá famosa porque vende peido. E tinha um papo de água que tomou um banho também, né? Água do banho, isso, água do banho, sim, também, gente, água do banho. Eu digo de boa, a pessoa querer vender tá no direito dela. É estranho e eu não consigo entender como é que alguém vai comprar, mas como é que fala aquela lá, o que é de gosto, o regalo da vida, né? Né, veja bem, Japão, né? Mas aí a Retsuko faz uma conta de Instagram, a Zotame de Girls, e descobre que já tem uma, mas que não é de ninguém da banda. É de um Stalker. Nem a porra do Ryodo sabia que precisava fazer conta do Instagram, então ele não fez. Então a Retsuko resolveu assumir a conta oficial das OTMG e ela que tá agora publicando, fazendo posts, o cacete A4 na conta oficial, real oficial, tá lá, é OTMG Girls oficial. Eu já falei que o Ryodo é um péssimo empresário. Eu admiro o esforço, a tenacidade dele, mas como administrador, ele é um zero à esquerda. Como é que ele não sabe que tem que ele gerenciar desde o começo conta de Facebook, conta de Instagram, conta do Raio que o Parta, do YouTube? Dona Ana, é que você assistiu a temporada toda já e você sabe muito bem por que o Ryodo não é um bom administrador. Mas os ouvintes vão ficar curiosos porque só vão saber no último episódio. Spoilers! Né? Spoilers! Aí, papo vai, papo vem, a Retsuko e a Washimi estão lá naquele café que elas sempre conversam e elas conversam sobre as melhorias que a Retsuko implementou na banda, que tá saindo, tá dando sucesso, o caramba, 4, né? Papo vai, papo vem, o Raider esbarra com a Inui numa loja de discos. Olha, foi um momento tão bonito, tão kawaii, ô nenê, de boboy. Aí eles patem bar, vão num bar para ter um papo para saber sobre os gostos musical e um não tem nada a ver com o gosto do outro, que é ótimo para as pessoas, não precisa Verdade. Ter gostos iguais, né? Foda-se essa conversa, não é? E aí aparece o novo show das OTMG Girls e eles começam a bombar, graças ao quê? A administração da Retsuko. A galera tá adorando as camisetas de suor reciclado, os broches feitos na hora e as outras coisas do gênero, e tá começando a dar grana, né? Olha! Tanto é assim que pela primeira vez na vida desta banda, o Ryodo paga as meninas. Elas não tinham visto dinheiro até agora. Que a Retsuko não estivesse recebendo, vá lá, porque a gente entende, né? Ela tá trabalhando para pagar a dívida. Nossa, se antes já chamavam ela de estágio escrava, então aqui ela ficou escrava, né? Tadinha. Não, mas aqui ela é a chefa. É a chefa da contabilidade. A chefa escrava da contabilidade, mas tudo bem. Ah, mas as meninas que têm esse sonho de ser idols, até agora eu não entendi no que todas elas, como é que elas sobrevivem. Quer dizer, mais adiante a gente vai ver a atividade, digamos, civil da Manaka. Mas as outras duas meninas, eu até hoje não sei no que elas trabalham. Se elas vivem de vento... Ah, mas elas também trabalham. Todo mundo ali... Não. Todo mundo ali tem um segundo emprego. Todo mundo tem. Ou o primeiro emprego. E o idol é o segundo, né? Mas aí, beleza. O Raido dá, o Ryodo, né? Dá dinheiro pra elas. Inclusive para Retsuko. A Retsuko, no movimento de bate e volta. Não, toma, beleza. Desconta da minha dívida, Ryodo. Não. Esse é pra você. Você merece. Isso aí é pra fazer o gás, entendeu? E a Retsuko fica bem animada, né? Ela fica emocionada de pensar, isso aqui provavelmente é o primeiro dinheiro que eu fiz, porque eu realmente me esforcei nisso. Mas vamos ser sinceros, gente. A Retsuko, ela trabalha lá na firma, sob a supervisão do Sr. Porcão, o que é o que ela precisa fazer pra ganhar a vida. Mas ela já tá nisso, assim, no automático faz tempo, tá? Não, ela não faz porque gosta, não faz porque ama. É que ela não considera que foi ela que fez esse dinheiro, vamos assim dizer, né? O salário dela é pra pagar a dor e o sofrimento do dia a dia. É. Mas aí a nossa querida Sherlock Holmes, né, dona Fêneco, vê o Raida com a Inui conversando nos corredores da empresa e obviamente que ela vai interrogar o Raida pra saber qual é a da Inui, né? E o Raida obviamente fica sem jeito porque é o Raida. Né? Fazer o quê? Esse não toma jeito. Né? Não toma, não. Aí a Retsuko, na volta de um dos shows, ouve a nova música das OTMG Girls na van junto com o Ryodo, mas é só a parte, vamos dizer, musical, é só a trilha, não é a letra, porque a letra quem tá fazendo é a Manaka. A Manaka é a letrista da banda, né? Aí o Ryoko e a Manaka vão até o karaokê porque eles querem experimentar e gravar a música usando as máquinas do karaokê, porque eles não têm estúdio de gravação, então eles têm que fazer, têm que dar um jeito, né, meu filho? Então vamos gravar numa sala de karaokê. E por acaso, né, era um karaokê que a gente conhece bem, né? E por acaso, quem é que o Ryodo vê numa outra sala cantando death metal, dona Ana? Eu preciso dizer? Não. Vê a Gretzko! É a cara de... Não, a cara de bunda que o Ryodo fez olhando pra Gretzko cantando death metal. Puta que o pariu. E é nesse episódio também que a gente sabe que OTM do OTM Girls é de Otimachi, que é o bairro onde fica a pocilga lá, a birosca, o cortiço, a bodega. Vocês já entenderam, né? E assim, com a cara de bunda do Ryodo ouvindo a Retsuko cantando death metal, que acaba o quarto episódio. Yeah!